estrela, o que noutra cede mais, é o que lhe sobra a ela. Que será o que tem essa mulher? Que será o que tem essa mulher? Domina a vida e enlouquece, até parece essa impossível. O que tem essa mulher? Eu acho irresistível. Que será o que tem essa mulher? Que será o que tem essa mulher? Ai meu Deus, eu só peço, mudo os anos para viver, ter tempo para descobrir o que tem essa mulher. Que será o que tem essa mulher? Que será o que tem essa mulher? Toda a gente se pergunta pela rua a comentar o que tem essa mulher que flutua pelo ar. Sincero que eu te quero dar. dar só a ti. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. Não, não mais te encontrarei. Fugiste, fugiste. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. E nunca mais te verei. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. Não mais te encontrei. Fugiste, fugiste. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. E nunca mais te verei. Hoje sozinho no meu quarto, julgo ouvir a tua voz. E quando olho o teu retrato, recordo que houve entre nós. Tantos beijos nós trocamos, tantas palavras de amor, e logo nos separamos. Hoje não sei onde estás, mas ainda tenho esperança de que um dia voltarás. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. Não mais te encontrei. Fugiste, fugiste. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. E nunca mais te verei. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. Não mais te encontrei. Fugiste, fugiste. Fugiste de mim, fugiste, fugiste. E nunca mais te verei. A minha tristeza continuar. Lá no horizonte o amor voltou. Outra vez quando eu vi passar aquela mulata na praia, aquele sonho de mulher. Quando ela tirou a saia e ficou tão bonita que eu nem sei dizer. Uma deusa, teus olhos cintilantes ao luar. E sem te conhecer, eu quis logo saber qual o nome de tão lindo olhar. Ao ver o teu corpo de sereia, nessa noite calma e tão eu amena, acabei por me render quando fiquei a saber que o teu nome era Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Eu faria tudo para te amar uma vez na vida, para te beijar e te chamar de minha querida. Eu faria tudo para tu me quereres bem, mas para ti eu sei que sou um zé ninguém. Eu faria tudo para poder viver contigo, para te abraçar e murmurar ao teu ouvido. Eu faria tudo, sabes bem o que eu faria, se te pudesse ter nem que fosse por um dia. Um dia a tua vida, meu amor, meu. Teus olhos, eu dava-te o corpo inteiro, só para viver nos teus sonhos e para ser o primeiro. Tu, se me desses a boca, eu minha alma te dava, e para te deixar mais louca, eu dizia que te amava. Ai, se tu me desses, amor, amor, ai, se tu me desses. Ai, se tu me desses, amor, tudo o que eu desejo. Ai, se tu me desses, amor, amor, ai, se tu me desses. Ai, se tu me desses, amor, eu dava-te um beijo. Ai, se tu me desses, amor, amor, ai, se tu me desses. Ai, se tu me desses, amor, tudo o que eu queria. Ai, se tu me desses, amor, amor, ai, se tu me desses. Ai, se tu me desses, amor, o que eu te fazia. Ai, se tu me desses, amor, amor, ai, se tu me desses. Ai, se tu me desses, amor, tudo o que eu desejo. Ai, se tu me desses, amor, amor, ai, se tu me desses. Ai, se tu me desses, amor, eu dava-te um beijo. Hoje, mandando destas 24 flores, recebe as mulheres, não digas não. Pões água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama, e se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pões água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem te ama. Pões água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôr-lhes água fresca numa jarra. Arconcia.

qui a su séduire plusieurs générations de Portugais. Alors, écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz, é uma franqueza tão repentina, é fruto cheio de perfume, meu país. Gosto muito deste nosso tiro. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montisson à Saint-Jean-Ban pour découvrir Josh Freyde et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Asado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. À le restaurant Tamarich à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintino del Nossa Terre à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagné à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Josh Freyde et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Meus sonhos desde menino. E hoje, quarta-feira, 20 de março de 2024, é como todas as quarta-feiras, é como Portugal em festas, começa bem o dia. Fui em busca de grandeza, acabei a... Na companhia, isto tudo na companhia do seu animador, Victor. Nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arc-en-Ciel. E espero estar tudo bem por aí, onde estiver. Que estão prontos, isto muito importante, estão prontos para passar 3 horas, boa música, boa disposição. E depois de ter ouvido aquele grande artista José Malhoa, vamos até Madeira, já de entrada, com um jovem artista que está a fazer um enorme sucesso em Portugal, Miro Freitas. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade, mas eu só te faço um pedido, mostra quem ama de verdade. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que vai para as bens. Família que para trás deixa.

E seguimos agora com um artista que esteve há pouco com nós na festa dos Santos Populares, Luís Manuel. Sem ter carinho, sem ter dor, eu vivo a vida sempre triste, triste. Não quero mais viver sozinho, quero alguém para ter carinho. Eu vivo a vida sem amor, amor. Se tu queres saber meu nome, Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arc-en-Ciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos. Noites insônias de amor.

és meu irmão. Corre-nos nas veias, sangue da ouvido aquele grande artista que será connosco dia 13 de Abril na Sala de Festa de Montição em São João de Belém, Orleans, Jorge Ferreira e sua banda. E vamos lá com um grande artista, mais outro grande artista, Tony Careira, Esse Sabor a Ti. Eu já nem sequer me lembro, e até do teu olhar eu agora me esqueci. Por mim, mas não passou. ficamos sempre com o Tony Careira, com Fruto Proibido. Foste a história mais linda que eu vivi, às vezes em ti. Noites proibidas de amor, com tanto calor, não esqueço. Foste aquela que nunca ninguém viu, e um dia que partiu em frente. O final de uma história fechaste, minha vida deixaste para sempre. Der outra vez te encontrar, só para falar contigo. Não lembrar o que entre nós se passou, mas dizer que hoje eu sou teu amigo. Só queria falar-te um minuto e ver que estás bem. Tu mereces amor e carinho mais que ninguém. Minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo de fogo e paixão. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Para sempre escreveste o teu nome no meu coração. E depois de ter ouvido aquele grande artista Tony Careira, vamos a Trás-os-Montes, São Trás-Montanha, Sónia Flávia. Trás-os-Montes. Aquela grande artista, Sónia Flávia, sou transmontano, vamos lá com Flor, o pescador. E o seu faro é só só navegar, passou na proa sua mocidade e traz no peito sempre uma saudade. Se o mar está bravo, continuamos, continuamos esta emissão de Portugal em Festa com o novo trabalho de Carlos Pires. Ai, ai, morena! Ficamos sempre nos novos trabalhos e vamos lá com Rebeca quando estamos eu e tu. Vai! Total, toma conta de mim. Por

que estiveram já não estão. Um dia nós também nos esquecerão. Tudo passa, mais tarde espreitamos pelo ombro, olhamos para trás, nos arrependemos. Nada mudamos, não aprendemos. O tempo voa, cada vez vem. A vida é uma passagem que nos leva ao outro lado do rio. Tu deixaste um vazio no coração. O tempo voa, cada vez vem. A vida é uma passagem que nos leva ao outro lado do rio. Tu deixaste um vazio. Hoje 35 minutos nas antenas da Rádio Arconcel e seguimos mais um novo trabalho de Micaela Rumbelho Sole. Tempo é preciosidade e minha alma também. Há coisas para tratarmos bem. Lo primeiro da lista é sonreír. De las cosas que más te viví. Unos tres suenen los tambores. Bailamos, bailamos así. Vamos a disfrutar todos los colores. Copas de vino es bendecida. Bailamos, bailamos así. Y esta canción que traigo es pura adrenalina. Hacer la fiesta hasta amanecer, porque hay cosas que dinero no puede comprar. Lo primero de la lista es sonreír, es una de las cosas que me hace vivir. Unos tres suenen los tambores, bailamos, bailamos así. Vamos a disfrutar todos los colores. Copas de vino es bendecida, bailamos, bailamos así. Y esta canción que traigo es pura adrenalina.

esforças mais do que é preciso. O corpo é paga, o corpo é paga. Deixa-o pagar. Se tu estás a te gostar. Frustrações, inibições, toda essa força que se aperta. O corpo é que sofre as privações, mutilações. Continuamos esta emissão com Carla Blondi. Carla Blondi, que esteve na entrevista na emissão no Portugal do Coração com a Cristina. E vamos lá ouvi-la. Hoje vou sair com a minha amiga, vou para um bar. Essa curtição, esse batidão me faz delirar. Quando aumenta o som, elas ficam loucas para dançar. Ninguém vai dormir. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa. Fazer o tchi-tchi-tchi, o tchá-tchá-tchá. Com a Tita, antes de passar aquela página de publicidade. E depois ir àquela música romântica. Tchi-tchi-tchi, tchá-tchá-tchá. E com mais dedicatórias. Tchi-tchi-tchi, tchá-tchá-tchá. Este ritmo é envolvente, anda comigo, vou te ensinar. Vamos juntos para a folia, hoje é dia de dançar. Tchau, tchau, tchau.

me amar, mas só me fez chorar. E eu aprendi a desgostar de ti. Sentimento acabou. Adeus aquele amor. Já superei, não vou mais me iludir. Vamos lá, um tempo atrás com Leonardo, mais uma noite sem você. Como você fica distante de mim, eu não vou.

voudrais bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Vamos até o Brasil agora com Zezé de Camargo e Luciana. Menina Veneno. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, deixo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo nu. E vocês? Menina, bebê, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Toda cama que eu durmo, só tá você, só tá você, só tá você. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu você, fico falando pras paredes até anoitecer. E vocês? Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. pra você, só pra você, só pra você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia noite no meu quarto, o quê? Ela vai. Quero ouvir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Seu nome, mas nem que preciso chamar. Menina, vai ver com você, tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Tudo em nós morreu. O boleto sempre volta. passa, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dirigir entre dois mundos. Sai do seu São Paulo. Sem dizer o que mudou. Mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. O planeta sempre volta e o céu já dissolveu. Não sei dizer o que mudou. Para o nosso cantinho de Portugal com o novo trabalho de Miguel Azevedo. Este é o ritmo, ritmo para Portugal. Olé, olé, olá. O ritmo com alegria. Bailar de noite, bailar de dia. ser meu coração, protagonista da minha vida, minha fonte de inspiração. Deja de llevar, pinta la vida de mil colores, siéntete libre como las flores, como la luna y el mismo sol. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar de felicidad. Este ritmo para Portugal, ole, ole, ola. Un ritmo con alegría, baila de noche, baila de día. Este ritmo para Portugal, ole, ole, ola. Un ritmo con alegría, baila de noche, baila de día. Entre tú y yo. não ficas de lado, não aguento viver sem ti. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, ai, o mundo para com o nosso amor. Tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, ai, o mundo para com o nosso amor. Mais outro novo trabalho dos Nemos. Ai, eu é se te pegar. Cá você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Agora não se apega, não. Alô, mozão, eu te liguei porque eu já tô em casa. Relaxa aí que aqui não passa nada. Vou dormir mais cedo pra ficar pensando em você. Ei, meu irmão, dei um migué na minha namorada. Agora tô saindo pra balada. Área VIP toda liberada, vem pra curtição. A festa tá lotada, vem gata assanhada. Rolando meu clima com essa mulherada. Mas quando eu te contei, eu me apaixonei. E fui chegando até o bar. Pedi uma gelada e copo pra nós dois. Te dei uma encarada, você veio depois. O jogo começou, aumenta a tensão e eu falei: ai, o eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Sei que aqui não passa nada. Vou dormir mais cedo pra ficar pensando em você. Ei, meu irmão, dei um migué na minha namorada. Agora tô saindo pra balada. O área VIP toda liberada. Vem pra curtição. A festa tá lotada. Vem gata assanhada. Rolando meu clima com essa mulherada. Mas quando eu te contei, eu me apaixonei. E fui chegando até o bar. Pedi uma gelada e copo pra nós dois. Aumenta a atenção e eu falei: ai, eu vou te pegar.

55 minutos e vamos lá com o melhor dos pobres e dos ricos. E foi pedido da minha amiga Glória e animadora, que pode encontrar logo a partir das 14 horas até 16 horas, e será a última antes ela ir lá para o nosso cantinho de Portugal. Do meu pequeno país. E hoje terá a receita da Páscoa, disse-me ela. Então já sabem, se não sabem o que fazer na Páscoa, ouça a emissão da Glória. Nada de... fez um desvio. E 58 minutos e chegou a hora de me despedir de vocês. Lá tivemos alguns problemas com o computador, mas estamos a resolver isto. Não sei se tu queres comigo sair. A partir das 14 horas até as 16 horas, a música da Glória com a minha amiga animadora Glória. Vamos trocar, brindar e beber. Vai ser uma noite. E a partir das 16 horas, 18 horas, já vem com uma Matisse Lola. Nessa hora vamos ver. Amanhã de manhã, logo de manhã, Voz de Portugal com os meninos. Em festa, o cantar. E sexta-feira, Mala do Cartão com Jorge. E a partir das 17 horas, às 19 horas, Descoberta com Manel. Sábado, logo de manhã, Portugal no Coração com a Cristina. A música to... E a partir das 15 horas às 18 horas, mais vale pedir com o Rui. Oh, oh. E depois às 18 horas, às 20 horas, Flash Black com a Carla. Oh, oh. E domingo, domingo, Cantado Galo com o Sino Fortes. Oh, oh. E a partir das 10 horas, Telefone Sun com o Lionel e com o Jerome. Noite não quero saber palavras bonitas. Então, para mim foi um enorme prazer, um enorme orgulho estar aqui com vocês. Prometo, vai. E damos encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a minha portuguesa. Começa, para todos os gostos e todos os estilos. Portugal. Daqui lá, portem-se bem, cuida de vocês. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Portas bem. Portugal em festa, o povo a cantar. Oh, eu, a música toca, o povo a dançar. Oh, eu, oh, eu. Oh, eu, oh, eu. Portugal em festa. Oh, eu, oh, oh. La FM en couleur. O Alentejo e o Centro são as regiões onde se vive em maior sacrifício. Castelo Branco é o distrito onde se passam mais dificuldades. Bragança, onde se vive com maior desafogo. As famílias monoparentais, numerosas ou em que um dos membros está desempregado, são as principais afetadas. Com base nas respostas dos quase 7 mil inquiridos neste estudo, pode dizer-se que 7% das famílias está em situação crítica. O Alentejo e a região centro do país são os locais onde se vive com mais dificuldades, é o que demonstra